Carretinha, Moleca Bandoleira. Moleca Bandoleira e sua brutalidade máxima. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. Ficou sem você na minha vida. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Contatos pelo WhatsApp 983091777. Entenda, entenda, eu não consigo te deixar, amor. É tudo que eu sonhei. Since the dawn of man, the strength of just a cat has brought together. Eu só quero te amar. Na verdade, tô sofrendo com a mesma.

ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Aqui é Carretinha Moleca Bandoleira. Aqui é Mega DJ Hugo, tá ligado, né? Tá ligado? Aqui é Moleca Bandoleira. 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer, é um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Mega DJ Hugo, solta som pra galera, meu DJ. Não vou chorar, não vou sofrer, se a nossa história de amor chegou ao fim. Pra que ligar, se amo você, tudo que faço é pensando em você. Minha boca. 9-8309-1777. Caia madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem os carinhos não consigo viver. Mas a distância diz que a doer. E se feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu. Em nosso ninho de amor, a nossa chama não pode apagar. Verdadeiro rei do Tecno Melody. Ei, papai, aqui é Carretinha Moleca Bandoleira, papai. É

sonhando com Betinho e o Josimar. É, meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Diga Eris e Juninho, chegando com Betinho e o Josimar. DJ Hugo de Castanhal. Contatos pelo WhatsApp 98309-1777. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste, esquentei. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar para tocar. Mega Príncipe Negro. Moleca Bandoleira, é pressão de som. Os Brothers!